Controle Salvador, bom dia, TAN 3171, Dael Leda. 3171, contratado a decolagem, submantel 340 após 2 mil pés, voe direto Leda. Sobe, mantenha o 340 após 2 mil, direto Leda, 3171, obrigado, tchau. 01, na fonte número 7, informação Kilo. Autorização para o Kilo, agenda 340. Gente, informação modificada, Lima, da 0800 Zulu. Por gentileza, chama o solo 21 decimal 9 para autorização. 219, obrigado. No 804, tá, copia 360. Ok, 360 autorizado para o Galeão. Decola com curva à direita, perfil da subida da El, até Leda, após Leda voa direto Bridge. Intercepta o pouso 1-0, até SMAP, após direto Lufto, direto Barbacena e conforme rota do plano. O controle 1208 e o transporte 5455. Direto Bridge, 3171, obrigado, senhor. Chame quando pronto. Solo Salvador, bom dia, 14201, centro informação Lima. Bom dia, pronto a cópia? Pronto para cópia, azul 4201. Ok, 4201, autorizado Salvador Campinas, nível 360. Decola com curva à direita, perfil subida da El Leda, após Leda voa Bridge. Intercepta UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, pós direto Trive e conforme rota do plano de voo. Acione o transponder 5454, controle 1208. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita da El, após Leda, após Bridge, intercepta o eixo da Zulu 16 para Belo Horizonte, Trive e depois conforme rota do plano. 5454 é o transponder e 208 o controle. Chama quando pronto. Suporte Arapuxpec, estacionamento azul 4201. 3171, no Chame Recife, nas frequências 1251, alternando 133325. Agora com Recife, 1251, na alterna 3325, alterna 3171. Obrigado, bom dia a todos. Salvador, bom dia, voo Mundo 642, informação Lima. Voo 642, Lima confere, informação em curso. A intenção é 390 Recife, pronto para cópia. 370 Recife, pronto para cópia. Eu tenho 390 pré-aprovado, copia ou aguarda coordenação? Copia, obrigado. O número 42, autoridade Recife, nível de voo 390, via Upper Whisky 58, decolada 10, primeira curva esquerda, perfil saída Puca, transição Caju. 5463, eu transpondo o controle em 120.8, voo no 642. Autorizado 390, pela Upper Whisky 58, decolada 10, com curva na esquerda, saída Puca, Caju, com transponder. 463, controle 1208, gol 1642. É só confirmando a saída, Puca, Jamo, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Jamo, Caju, 1642. Correto, 03, o portal é posto quando pronto, pressionamento pushback. Reportada pronta. O TAN 3890, pressionamento no 8. TAN 389008, portão, coordenação aqui, pessoal, repórter pro táxi. Reportada. destaque que o TAM 3890 está com 174 alterna Natal, 3 horas e meia. 174, 3 e meia Natal, é isso? Afirmo. O 3890, altímetro 1011, autorizado táxi, via Paixo, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chame a torre 11895, altímetro 1011, conforme. Conforme, via Paixo, Índia, Alfa, 295, 1011, altímetro 3890, bom dia. Solo Salvador, bom dia, FG 5808, ciente da informação Lima, na gate 525, para buscar a sua nave. 5808, assim que a aeronave da TAM passar a sua retaguarda, inicie no portão 5, chame para o táxi. Esperar a passagem da TAM, chamar para o táxi, 5808. Bom dia, a identificação desse para 2000 pés. O altímetro em Salvador 10 no 1, chegada bom. Salvador, vou para o 607, bom dia, informação Lima, autorização Guarulhos. Pronto para cópia? Afirmativo, no 607. Salvador, Guarulhos, nível 360, autorizado, decola com curva à direita, subida da El Lida após Lida, voa Bridge, Tampa Zulu no 6, até Bravo, Hotel Zulu, pós direto Trive. E conforme a rota do plano de voo. Acione 5456 e o controle 1208, boa noite 07. Gente, autorizado para Guarulhos no nível de voo 360, decolada pista 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda, após o bridge, Tampa Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e direto para Charlie Lima. 5456 no transponder 1208 é o controle, voo 1607. Chame para puxa acionar, ponto 04. Gente, vai chamar na ponte 04 para puxa acionamento, quando pronto, 1607. Autorizada da 103890. Solo Salvador, bom dia, mais que é que você tem. Mike X-Ray Golf, prossiga. Bom dia, Mike X-Ray Golf, encontra-se aqui no Pátio 1, remota, posição 13. Solicito autorização para revocar aeronave para o Pátio 1, posição 5. Bem a sua posição novamente? Remota do Pátio 1, posição 13. Acesse Airbus 321 aí da TAN, é isso? Positivo. Vai pra qual portão do Pátio 1? Posição 5. Azul 4201, né, o solo? Tá, não se escuta o Azul 4201. Informe seu estimado para iniciar o pushback. De 5 a 7 minutos, senhor, o 4201. Gol no 804, é o solo? Gol no 804, é o solo? É o solo Salvador. Mike X-Ray Golf autorizado início do reboque, agilizando até o portão 05 do Pátio 1, chame no término. Solo Salvador, WebJet 5808 para o táxi POB 137, autonomia 3 horas e 50, alterna Galeão. Web 5808, livre táxi, via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chame a torre 1895, ajustado 1011. 10111, Alfa Índia, 1-18-95 no ponto de espera da 10, 5808. Índia e Alfa. Índia e Alfa. Tá 3890, decolador 29, controle 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, Buenas, Sun 3890. 3890, contato da decolagem, subi mantém o 330, sei da PUCA. 330, PUCA. Mantenha a posição e aguarde. Eu fiz várias chamadas aí pro senhor questionar o estimado de pushback. O senhor estava fora da minha escuta. Agora eu autorizei um TAN, a sua retaguarda iniciar o reboque. Assim que o 321 da TAN livrar a sua retaguarda, inicie o push 209. Eu tenho 380 já aprovado, aceito a guarda 360. 308? WebJet 5808, pronto? Pronto, ponto de espera 10. Autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, vento 060 graus, com 05 nós, Web 5808. Autorizado, alinhar e decolada, 10588. Controle 1208, aciona 5466, rotando 35 no Sérgio. A 35, Salvador, batida nível 0319. Pedal, atenção, alerta, controle 20, 5466. Tá na ponte 10, é isso? Chame para puxa acionar. Azul 4201 no pushback acionamento e mais 3 minutos, está aqui no 7. Aqui é o número 2 do setor, aguarde 4201. 4201. 4, o Mike X-Ray Golf é o solo? Positivo. Positivo. É, a aeronave da Azul vai iniciar no portão 7, ok? Assim que o Azul iniciar o táxi, prossiga com o reboque novamente, ok? Táxi um pouco mais à frente aí, porém dando... tentando a aeronave da Azul que vai iniciar no 7. Assim que o Azul iniciar o táxi, só continua o reboque. Positivo. O Mike X-Ray Golf desconsidere, pode prosseguir com o reboque, prossiga com o reboque agilizando e informe o término do mesmo. Mike X-Ray Golf. Positivo. E o voo conforme autorizado após o TAN livrado está autorizando. Fazendo identificação, voo de Bonf para chegada Bonf, informe para descida. 401, tá azul. Afirmativa, mantenha a posição no 7 e aguarde o pushback. Tá aguardando para a sua escuta do 401. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5808. Webjet 5808, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída Argo. Subindo para o 360, subida Argo, Webjet 5808. Saída 223, desça para 2000 pés, no altímetro em Salvador 109. Sete, um, cinco, pronto, cópia. Solo gol no 642, para o posto de treinamento, está na posição 3. 642, aguarde. Gol no 7, um, cinco, autorizado Brasília, nível 360, Ampersulo no 7. Decola com curva pela direita, subida Arbor, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, aciona 5472. No portão 2, pronto para posicionar. Para o táxi voo 804, 183 a bordo, Campinas, 3 horas e 40. Ok. Autorizado o táxi via Pátio Índia Alfa. O ponto de espera da 10, chame a torre 1895, altímetro 1011. Tentando a aeronave da TAM, vai parquear aí no portão 05. Ok, Índia, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chama 2895, milhões de atentos aeronaves da Terra, que vai para 5, Moro 804. O Azul 4201, assim que o Gol passar a retaguarda, inicia o portão 7, é pro táxi. Assim, após a passagem do Gol, a retaguarda inicia o pushback e o acionamento no portão 7, Azul 4201. Solo, muito bom dia, 3514, Médio da Lima. Qual seria o nível para Aracaju? 130, ok, 130 então autorizado, Golf 677, decola com curva esquerda, subida Conde, controle 120, decimal 8, acione 0277, a 355, 14. Qual é o preço da Aracaju, 130, pela Golf? 2, pede 7. Tá no Pat 3? Aqui. Chame quando pronto. Chamará. Paulo, bom dia, boa noite, 97. Autorização para Confins, informação Lima. No 897, autorizado com fins 360, Tampa Zulu 16, decola curva direita da El Leda Bridge, controle 1208 e aciona 5474, voo no 897. 360 da El Leda, Tampa Zulu 16, 1208, 5474, voo no 897. Confirme, escutei a saída novamente? Da El Leda Bridge. Agora sim, portão 06, chame quando pronto. Cortaremos o 897. Salvador, bom, minha batida. Prossiga. Possibilidade de fazer um pushback com a cauda lá na direção da 10? Não, negativo. Mantenha a posição, aeronave da Azul, a sequência é o número 2 para o táxi. Atrás de uma aeronave da companhia que já está taxiando, seu número 3, aguarde para o pushback. Só pensei que de repente a taxista estava livre, colocando a cauda lá pra trás. Não, no portão 3, aí, o único modo de efetuar o pushback é com a cauda pro pátio 3, ok? O único modo seguro é com o pátio 3, ou no caso, se fosse a 28, seria com a cauda pra Índia. Ok, vamos agora, obrigado. Jet 5808, chame o Centro Recife nas frequências 1260, alterna 1288. 1260, 1288, 5808, bom dia. Tio 4201, por gentileza, repito os dados, foi sobremodulada. 3 horas e 45 de autonomia, 124 a bordo, está alternando o Ribeirão Preto, no azul 4201. 4201, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa no ponto de espera, chame a torre 1895, 1011 altímetro. Pátio, Índia Alfa, 1895.